Retorno 3-1. Retorno 3-1, visual. Chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 8, decimal 95. Torre, Netuno 3-1, QLS, embaixada travado, visual Francisco. Gente, Netuno 3-1, já avistado, livre pouso, pistão 0. O vento no 40 graus, zona 5 nós, confirma apenas, pátio militar? Livre pouso, pátio militar, afirma. Gente, autorizado o pouso, militar. November Victor, confirma se você está com uma DLA, falando que eu tenho aqui está vencido, era para as 18h40. Você foi feito uma DLA em AIS Diretória da Batista, para as 18h00 local. Gente, vou checar, aguardo. Trans 3145, tem alguma previsão pra gente copiar, por favor? Tem agora, tô autorizado, Galeão, tá 3145, nível 360, via Perzulu, corrige. Decolagem 190, perfil de saída da El Libra após o ADCT Irume, intercepta pelo November 857 após conforme rota. Aciona 5465, controle 120, decima 8. Trans 3145. Autorizado para o Galeão 360, decola da 10, Nadael, Leda, Irume. Intercepta para November 857, Monsul. 5465 e o controle 1208, pronto para pushback, está 3145. 3145, atendimento correto, pushback autorizado, chama para o TAC. 3145, chama para o TAC. Oscar Bravo Eco, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Oscar Bravo Eco, Serra, November Victor, confirma o local de estacionamento? November Victor, pode ser. Zero, Plano Yankee, decola 17, curva direita, perfil de saída coral após Golfo 677, conforme a rota. Aciona 0277, controle 120, decima 8. Tem essa autorização para o Daniel, Federico 80, Plano Yankee, decola na pista na parte direita. Coral, pode passar Golfo 677, transforma 120, conforme a rota. Correto, Serra, November Victor, qual o problema? Já tinha um ponto para identificar. Ok, chame a torre 1 no noite desse 95, acionamento táxi de decolagem, o ajuste no 020. Salvador, boa, Zuma, na 73, a gente tá vivo, 3430, para a campeã. 6973, boa tarde, autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 10, Cubar, via Perzulu 16, após conforme a rota, decola 10, curva à direita. Compre o perfil de saída da Ela e da Motiva. Aciona 5511 no transponder, no 2080, controle. Gente, tá autorizado então, nível 3430, via Pesuluna 0 por SAB, Pesuluna 6. Decolagem da pista 10, curva direita para decolagem, a saída vai ser da Ela e da Motiva. 5511 no transponder, 120, azul, menor 73. Corre de chamar pronto, questão 02, eu sou 596973. A gente está autorizando ingresso na taxa direita após Alfa, reporta Delta para cruzamento da pista 10 e partida militar. Pista direita, Alfa, reporta Delta para cruzamento e partida militar. O centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133.25, bom voo. 251, 3325, obrigado, 1169. Certo, confirma o Patrick Celestino. É, Patrick da Baita, senhor. Este é presente, autorizado o pouso, pista no 7, o vento 150 graus, 119. Vai acostar, consegue mais espetáculo. Salvador, Netuno 31 na Delta. Netuno 31, autorizado o cruzamento, pista no 0 após o hotel. Pode militar estacionar, livrando a frequência. Netuno, cruzamento, hotel, pode militar, livre frequência. Graças. Sério, bom, bom. Pate Índia, 1295, boa. Bravo Eco, depois no 1 na 7. Bravo Eco, já está na final de 2 milhas, só está embaixo de checado. Depois no 7, o vento 1,50 graus, 1,3. Bravo Eco. Torre 3145, ponto de espera, dando 0 e pronto. O número 66 da Gol, o oceano de identificação, desce ao nível de voo 060, via chegada Mari. 060, chegada Mari, bom, Três 1145, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 150 graus, 129. Iniciando 1-0, tá 3145. Oi, Salvador, aqui passa com o meu, centro da BB, só tá. 3190. Voa Duna, direto? Sim, bom. 3190, voa Duna. Da presente posição. Duna 66, autorizado Duna. Duna, tá bom, obrigado. Vamos passar o táxi. Patango Oscar, Bravo Eco, solo 2000, livra à direita, via papá, parte 5, com a estacionária, livrando frequência. Papá Romeu Serra, novembro Victor, temos aeronave para ingresso no pátio 5. Após a mesma, será autorizado o táxi. 3145, decolado aos 2000, controle, 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, tá 3145, saída da El. Salvador, o gente, eu corro meu Serra 920, autorizado o táxi, parte 5, reporta papá, ingresso. Controle está 3145, possibilidade de voar da El? Livre. Controle da El, 3145. Solo azul 6973, pushback no anel. Aguarda azul 6973. 6973. Romeu Serra, no Venezuela, autorizando ingresso no site, reporta a cabeceira pronto. Salvador, passarelo 2231 para o táxi com 70 a bordo, 5 horas e 40, alterna Brasília. Passarelo 2231, táxi autorizado via parte índia, ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste na 020, bom voo. Parte índia, ponto de espera 2295, obrigado 2231. E aí, 1020, descendo 2000, autorizando procedimento, repórter estabilizado, obrigado. Romeu Serra, novembro Vitor, livre decolagem em pista 17, vento 150 graus, 109. Romeu Serra, 973 autorizado, portão 02, chama para o táxi. Livre do 02, chama para o táxi, 973. O controle no 208. 1208, gente. Pode prosseguir baixando agora no 166? Frisado no 66 até 3000, ajuste no 020. 3000, vem de 20, obrigado. Controle, o Papa Romeu, Serra, November Vitor, decolou, foi escuto, perfil coral. É a November Vitor, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 1 no 80, via Serra Coral. November Vitor. Guardião 05, prossiga o controle. 05, encerrando a operação no momento afastado 9 milhas de Salvador, aproximando pelo setor nordeste, na sua escuta. Gente, o Guardião 05, aproximando pelo setor nordeste a 9 milhas, boa rotatória a 500 pés, o Guardião 05. Rotatória 510, Guardião 05. Conta sobre a rotatória visual com campo 05. Avançará na rotatória visual com campo 05. Controle, Zauro. Boa tarde, patrulha do 2231, decolado na sua escuta. 2231, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 160, via saída Momo. 160, saída Momo 2231. 3190, visual com campo. Amigo, totalmente estabilizado, visual. E 118, decimal 95, bom pouso. Muito obrigado, boa tarde aí, bom serviço. Controle, o Guardião tensiona o sobrevoo de retorno pela Estrada do Coco no patrulhamento de retorno. Positivo, o Guardião 05, autorizado. Tenso autorizado, patrulhamento Estrada do Coco, 05. 05 já tem visual com campo? Visual com campo. 2950963. Gente, copiado. Chama agora a torre 118 decimal 95. Bom pouso. 118.95, grato. 3145, cruza 180 por 360. 3145, chama o centro agora na frequência 125 decimal 1, secundária 3325, bom voo. 251-3325-3145. O Nuno 66 até 2 mil pés, autorizado a final do procedimento, repórter estabilizado. Confirma, tem qual a condição? Pouso direto no pátio do GRER, tem condições, Guardião 05? Afirmo, no momento afastado 3.7 milhas, informará no Través Norte. E para pouso direto no Pátio Greco. Sim, o repórter Através Norte da Torre, para pouso direto no Pátio Greco, temos apenas uma aproximação para a cabeceira 1-0 já na curta final. Visual com tráfego na curta final 1-0, formará Através Norte. Sim, a gente mantém a separação, Guardião 05. Visual com tráfego na final. Então, 3190, informa o tráfego da esquerda, a gente passa rotativo, não interfere. Você, certo, muito obrigado. Voo no 645, acione de identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 020, via chegada bom. 4 mil, via bom, voo 645. Mandou muito boa tarde, o Azul 2591 com a informação Vitor, cópia, Vitória. Alô? Ivo. Aprovado. Via Golfo 677, decolagem pista na zero, curva direita. Perfil de saída Coral, Cassiana 5523, controle 12080. Autorizado para Vitória, nível 60, na Golfo 677, decola da 10 com curva direita, saída Coral, 5516, é o transponder, o controle 1208, Azul 2591. Azul 2591, corretivo, pronto. Valeu, obrigado. Azul 5, já avistado, livre pouso, cabeceira 17, livre pouso pairado, cabeceira 17, o vento no 50 graus, 129. Ciente, já autorizado o pouso, confirme, possível, direto parte do GRA? Se agilizando direto, parte do GRA então, o guardião 05. O vento 150 graus, 129, reporta solo controlado. Reportará no solo controlado, agilizando o pouso direto parte do GRA, 05. 3190, solo 12, livra próxima à direita, chama solo 121, decimal 9, reporta livrando o piso. Acabou de livrar e agora vai chamar 219, obrigado. Azul 6973, livre decolagem pista no 0, vento no 50 graus, 129. 6973. 2, Salvador, voo 1166. 1166, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, quem legal no 020, o vento no 50 graus, 129. Guardando a autorização. Uno 1166, autorizado pouso pista no 0, vento 150 graus, 119. Ele pousa zona 0, com 1166, marchando pra bom. Uno 6973, decolado 104, controle no 208. 208, boa. Rádio 05, confirma já. Já estava controlado? 3. Paulo 73, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 340, via saída da EL. Via saída da EL para o 340, azul 6908. 6973. Liga na BMV. Cidade, Bandeira Cordel do Ar, anda presente Rio Neto. Vários estados. 1166, solo 15, livro à direita, chama solo 121, decimal 9. Livro à direita, 219, vou 1166. Palma meio Serra, Novembro Evito, autorizado para hoje o NEP da presente. Gol no 645, efetuou um desvio direito, autorizado Duna da presente, se tiver condições. Da presente, Duna, gol 645. Seria coordenar o 380 para o Galeão, Rio de Janeiro, você que ainda está pouco cedo. Com certeza, será coordenado, prepara a saída da EL, aguarda a copa. Muito obrigado, senhor. Eu não nome é meia de Alfa, chamante da Juliette. Amador, boa tarde, azul 2591 para o puxa acionamento. Autorizado, azul 2591 para o 3, chama para o táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamarei para o táxi, azul 2591. Salvador, boa tarde, é gol 869, está com a Victor, autorização Brasília. Você guarda a Copa Brasília, no 869. Guardando. Boa tarde, 6143. Sem identificação, desce ao nível de voo 060. Aproxima de Alagoinha, interceptar a chegada a Bonfim. Aguarde um instante, de verificar. Foi Bonf 6143, vai interceptar em Bonf via. Bonf 6143, vai interceptar em Bonf via. 166 via Juliette, portão 10. Juliette 10, 166. Papá Romeu Serra, Novembro Vitor. Mantenha nível de voo 180, serviço para dar encerrado 54 milhas sudoeste de Salvador. Chama o controle Leos, frequência 120 e final 1 no bom voo. Táxi Azul 2591. Com 41 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Porto Seguro. Gente, azul 259, no táxi em frente, segunda direita via Índia. Ponto de despachamento Torre, 1 no 8, 95, ajuste no 020. Autorizado o táxi em frente, via após Índia, quando o ponto espera, chamando a 218-95. Voo no 645, prossegue descida até 2.000 pés, ajuste no 020. 2.000, 1.020, no 645. Azul 6973, chama agora o centro Recife, frequência 251, secundária 13325, bom voo. 251, secundária 133, decimal 25, 6973, azul, obrigado e tenha uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Azul 2591, no próximo ao ponto da espera da 10 pronto. Frente Azul 2591, autorizado a linha E, decorado sino 0, vento 1,40 graus, sino 2. Autorizado a alinhar e decolar o Azul 2591. Passarei do 2231, chama o centro Recife, frequência 28, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288, 260, obrigado, bom trabalho. O número 45 intercepta por meios próprios? Afirmo. Teste, repórter estabilizado. Passará. Na 6201, copia. Eu 380. Decolagem pistão na zero, curva à direita, perfil de saída da El, Leda, após voa DCT Irume, intercepta per November 857, após conforme a rota. 5533 no transponder, 12080, controle. 0 autorizado, da El, Leda, Irume, per November 857, 5533. E o controle 1208, decola da 10 com curva à direita, o Chanel 6201. Ótimo, pronto, né? Parei. Estabilizando o gol 645. Tem visual com o campo? Afirmo. Torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. 1895. Torre Salvador, gol 1645. Gol 645, ele é sexo aí, continua a aproximação, aí a porta baixando travado. Boa caramba. Pé direto. Pronto? Quem autorizado, Brasília, 360, perdoa na 7 aerovia, da coluna 0, curva direita, arbora elefa, perfil de saída, aciona 5536, 12080. 36, está autorizado para Brasília, perdoa luz 17. Decola da 10 com curva direita, arbor elefa. 5536, transponder 208, 869 da Gol, 85. Correto, chama pronto. Vamos chamar, obrigado. Sente travou avistando no 645. Sente voo no 645, avistado, ele depois pouso pista no 0, vento 1,40 graus. 1,10. Livre pouso, gol 645. Papa Zulu, good night, Papa Zulu, 0822, Alpha. Papa Zulu, 0822, go ahead. Papa Zulu, 0822, we have Victor, can I turn 0-0? Request clearance to Lima Papa, Papa Tanku, on the gate number 11. Okay, send bicycle. Stay alive, Papa Zulu, 0822. Gol no 869 autorizado, portão 5, chama o táxi. Chama na táxi, 5869. Salvador, uma boa noite, Azul 4206, para Recife, nível de voo 350, informação Victor. Prepara a saída PUCA, Azul 4206, e aguarda a cola. Eu preparo a PUCA, Cisco, Azul 4206. Número 45, solo 29. Livre à direita, chama solo no 21, no decimal 9. Solo 219, igual no 64. 3, descida até 2 mil pés sem restrição de altitude, ajuste no 020. 2 mil pés, 2 mil, chamante da direita. Alfa, chamante. VLS 3894 completa final, chama a torre, 1-8, decimal 95, bom pouso. 3894, torre, 3894, boa noite, aviso. 3894, já baixou e travou? Negativo, baixou travado, 3894. TAM 3894, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 149. Da GLS, boa no 645. Via GLS, portão 2. Via GLS, portão 2. ataque de voo 1869, COB de 180, 3 horas, Alberto Berlândia. Sem frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-8-9-5, ajuste no 0-2-0. 0-2-0, estado, espera, Índia, que vai ser mais 2-9-5, boa noite. Chame a 2-0-1 na escuta. Obrigado. Faz o tráfego da Gorrita, agora está autorizado, portão 4, chama o táxi. Faz o portão 4, chama o táxi, 2-0-1. Azul 4-2-0-6, cópia. Prossiga para o 4-2-0-6. Recife autorizado, 350, aperto Luna 7, da coluna 0, curva à esquerda, Pucas de Maracaju, a saída, 5541-12080, controle. Recife autorizado, 350, aperto Luna 7, da coluna 7, da 10, curva à esquerda, saída Pucas de Maracaju. Código 5541, controle 208. Correto, chama pronto, portão 8. Estabilizado, já visual 4-5, o Xanem é 1 ou 4-3? É 1 ou 4-3, torre 1 no 8, decimal 9-5, bom pouso. 9-5, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. Boa noite, 69-5, o Santos Alheia de base, tem preparado. Autorizado para a torre? Afirma sim. Autorizado Alheia de manter, cabeceira no 0. Alheia de manter agora. Chamei 143, continue a aproximação, aguardando que está livre. QNH 1020. Aguardando que está livre, não, não faz. 1869, livre de decolagem. Vento no 0, vento 150 graus, 109. Tem livre de decolagem, vento 1869. 3894, solo 34, chama solo e 1219. 3894. Boa, 3894, livre na escuta. Tá 3894, boa tarde, via Alfa, Juliette, portão 7. Confirma para 3894, portão 7? Afirma, tá 3894. Gente, portão 7, 3894. Solo SN6201, Protag, temos 35, 3 horas e 30, Altena Guarulhos. Seu direito via Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste no 020, bom voo, chamei 6201. 020, 020. 0, vento no 50 graus, 129. Livre, pouso 61, matriz, só confirmo, reto? 140 graus, 129. Obrigado. 60 via saída árvore. Negociação 360 na saída árvore. Boa noite, Melari. Oceano 61, 43, Solo 37, controle 208. 208, estou boa. Boa, Torre, Oceano 601, Oceano 601, autorizado a linha e manter, está mantendo no zero. Mantenha 0601. Boa, boa tarde, Oceano 61, boa noite, VA, mantém tudo, Juliette. Alfa, Antônio, Juliette. P201, livre decolagem, questão 0, 21, 50 graus, 149. Decolagem, 0. Decolagem, 0. Decolagem, 0. Decolagem, 0. Decolagem, 0. Decolagem, 0. A 201, decolador 40, controle no 20-8. 208, boa noite, 6201. Silêncio. A 6201, no contato radar, pode manter nível de voo 380, via 710. 380, pode Bairro, 6201. Fidel. Fidel, 6201. Azul 2591, mantém o nível de voo 160, serviço a dar encerrado 53 milhas sudoeste de Salvador, chama o controle Ilhéus, frequência 120.1 no bom voo. 4206, táxi autorizado via parte wind, ponto de espera 1-9-95, ajuste na 020, bom voo. Autorizado táxi parte wind, ponto de espera 2-9-5, ajuste na 020, obrigado, boa noite, Azul 4206. Cruz 150, voo 18, minha mãe. Sete 1869, chama o centro, 28, decimal 8, secundário, 26, decimal 0, bom voo. 228, 26, 0. 1-43, via Juliette, Portão 9. Juliette, Portão 9, Zero to two, red to copy. Red to copy, I'm going to go 0-2-2. Red to copy, it's complete. Portugal 0-2, Clark Lima, Papa Tango, flight level 390, via Upper Whiskey 50, via Cordial flight Bam route, takeoff runway 10, after takeoff left turning. Departure is Momo, and the loop transition. Call code is 5552, and departure control 120.80. Can you say again, after left turn, direct? Confirm. Your clearance after left turn. Take off on runway 10, then left turn to which point? Your departure is Momo, Mike Oiska, and the loop transition. Delta, India, Lima, Uniforme Bravo. We are clear to Lisbon, Bell, Lima, Papa, Papa, 10, flight level 390, Upper Whiskey 50, then flight 100, take off runway 10, left turn, Momo, then Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, squawk 5552, and this departure control 120.85. Good talk, squawk, come on, for startup and push, I'm going to go 0-2. Calling for startup and push, I'm going to go 0-2. Azul 4206, decola 246, controle no 208. 208, boa noite. Salvador, boa noite, o Azul 4206. 4206, boa, contato rodando decolagem, sobe manter o nível de voo 350, sai da PUCA. Perfil da PUCA, sobe 350 direto, 4206. No 62, autorização para Guarulhos. Tá 3897, autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Decola 1-0, curva direita, perfil de saída da El, lida pós Motiva, aciona 5546, 120, decimal 8. 320 aprovado, pode colar à direita da Euleda Motva, autorizou o 10, acertar o bater, 5546 ao transponto, 208 ao controle, tan 3587, 3897. Confirma por gentileza, nível? Nível 320. Tá correto, chama pronto. Certo. 3-3, qual seria a primária? Ele? Qual que é a primária para o 6201, por gentileza? 1-2-5, decimal 1. 2-5, obrigado.